cidade de Resplendor, no Vale do Rio Doce. Mas de Resplendor eu saí com 4 anos de idade, morei em outras cidadezinhas mineiras. Meu maior sonho era conhecer o Rio de Janeiro, o mar, poxa. E eu costumo dizer para os jovens, quando eu quero mostrar como a vida é imprevisível, eu conto uma historinha para eles. Em 1959, eu terminei o ginásio, na cidade Governador Valadares. Eu era presidente do Grêmio. Um professor conseguiu para nós uma hospedagem aqui no Rio, no INES, no Instituto de Surdos. O INES ia abrigar a meninada. Então viria ele e uma professora com a turma toda conhecer o Rio de Janeiro como presente de formatura. Eu, como presidente do Grêmio, fiz um livro de ouro, que a gente saiu pelo comércio pedindo dinheiro. Fiz um concurso de canto e poesia, a pessoa pagava para isso, imagina. As pessoas pagavam para ir ver colegiais declamar e cantar. Pagavam o ingresso. Arrecadamos o dinheiro, que era suficiente para todas as passagens dos 30 alunos. Teríamos dinheiro para passagem de ida e volta, e teríamos hospedagem. Só teríamos que ter algum para comer, não é? E o sonho da nossa vida, imagina. Aí adivinha o que aconteceu? Minha mãe não me deixou vir. Minha mãe disse, Rio de Janeiro é terra de perdição. Filha minha, não pisa naquela terra. Isso foi dezembro de 59. Passei 3 dias chorando. Falei para minha mãe, nunca mais, olha a minha frase, nunca mais vou ter oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro. Essa era a única oportunidade da minha vida. Aí, como eu gostava muito de criança, jamais pensei em ser professora, jamais. Mas enfiaram na cabeça do meu pai que eu deveria fazer um curso de pré-escolar para professora de pré-escolar. Hoje é educação infantil, naquele tempo chamava pré-escola, que havia só no Bennett, aqui no Rio. Nos outros só havia curso normal. Aqui tinha um especializado em educação pré-escolar. Aí enfiaram na cabeça do meu pai que eu tinha que vir estudar interna no Bennett. Aí ele me perguntou, você quer ser professora? Ele dizia, professora, eu entendia praia. Professora, praia. Pô, era tudo que eu... Ah, sempre quis ser professora. Que nada, sempre quis praia. Então, eu, claro, sempre quis ser professora, imagina. Aí, gente, em fevereiro, eu vim de 60, eu vim fazer a prova de admissão. E passei na prova. Então, ganhei bolsa de estudo. Vim estudar interna. Então, em dezembro, eu disse a frase, nunca mais vou ter outra oportunidade. Em fevereiro, eu estava no Rio de Janeiro. Foi assim que eu vim parar no Rio. Como eu conheci a URCA? Um dia, o colégio tinha ônibus escolar. Aí, a acompanhante do ônibus não veio. Como eu era interna, estava fazendo o curso de professora, a diretora me perguntou, você poderia fazer o favor de hoje acompanhar o ônibus que não tem acompanhante? Pô, tudo que eu queria passear, imagina. Entrei no ônibus e vim. Quando chegou aqui na URCA, que entrou na rua Ramon Franco, no final tem a mureta, que eu vi a mureta, meu Deus, que coisa linda, aqui o mar é pertinho da rua, porque nos outros lugares tem as pistas de carro e tem areia, né? E eu fiquei com aquela memória daquele lugar que eu não sabia como chamava. Não sabia que chamava URCA. Achei lindo. Gente, nunca na minha vida eu poderia imaginar A, que eu fosse morar na URCA. B, que eu fosse ser dona de uma escola na URCA. Isso, nossa mãe, jamais. Terceiro, que eu viria ter uma certa liderança no bairro e seria presidente da Associação de Moradores. Nunca, nunca. A vida é mesmo imprevisível, né? Aí quando eu compramos apartamento aqui, que eu vim morar, que eu dei de cara com a mureta. É aquele lugar, é aquele que eu vi aquele dia. Foi assim que eu conheci a URCA. E aqui estou desde 1971.